Entre linhas, represento o Nordeste. No KMC está tudo elegante. Nossa firma cresce. Pagode e churrasco. Eu bolo mais um back pra esse sistema vampiro. O trade aparece. Chegou os cabra da peste. Sejam bem-vindos ao meu Nordeste. Natal tá igual Colombo, Cotá, Zona Oeste. Jogo bonito, se duvidar é só fazer o teste. Nordeste bagulho é louco, Natal pegando o fogo. É o Norte MG, no topo do topo do topo. Aviso pé do morro, que aqui a firma cresce. E hoje os cabra da peste, aperta acende um beck. Mas tá tipo Lampião, de mini use nas pistas. No corre de ok tok, telanas Maria bonita. E se cair pra reta, não respondo mais por mim. Pau de fogo pra rato racumim. Faz o teste que o Nordeste arrocha, arrocha e deita. Tenta a sorte que os mineiros arrepia, Zé você. Nordeste bagulho é louco, Natal pegando o fogo. É o Norte MG, no topo do topo do topo. Aviso pé do morro, que aqui a firma cresce. E o Jus cabra da peste, aperte acende um beck. Nordeste bagulho é louco, Natal pegando o fogo. É o Norte MG, no topo do topo do topo. Aviso pé do morro, que aqui a firma cresce. E o Jus cabra da peste, aperte acende um beck.